squeeze for runoff and takeoff at 1910. The wind is 140 degrees, 13 knots. Clear for takeoff, runway 10, aerobar 084. Four, Colombo to departure 120 decimal 87 left trip, sir. 12087. Thank you. United about 084. 1-3-5-4, chama a torre 1-1-8, desce uma nova, por favor. Tráfego avistado, autorizado pouso do pistão no zero, vento 120 graus, 14 nós. Tive pouso na 10, voo no 3-5-4. Sam 3-3-0-5, decolado 4-8, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 3-0-8, obrigado, nova noite, 3-3-0-5. Tole Salvador, boa noite, o K3-3-0-5, atrás da Fuca, Aracaju. Sam 3-3-0-5, contato com a radar na decolagem, sua avião sai da Puca, transição Caju para o Luiz, voo 3-3-0. Avião sai da Puca, Aracaju, voo 3-3-0, Sam 305, autorizado para 300, vai direto Romeu Fox 098. Direto Romeu Fox 098, CAM 3305. Fazer o Fox Fox e a Fire Resistance, fly direct to GB. 305, chamado para o centro Recife, 1-2-0-8-5, caso negativo 1-2-5, decimal 4. 1-2-6-8-5, caso negativo 1-2-5-4. Secundário 1-2-5, decimal 4-5. 4-5-7. Obrigado, boa noite. Boa. Toyota 084, contact now, Recife Center, 1-6-8-5, recebendo 1-5-4-5. Para a 260, boa noite, acionamento. Está só nos fazer a chegada para o Mariano para o nível do voo 050. Ajuste de altímetro 0021. 4, boa noite, autorizado a linha e decolar, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. A linha e decola, o pé de pistão. Ana 224, autorizado direto Aracaju. Direto Aracaju, obrigado, 224. Chamada 258, chame torre 118, decimal 95. Boa noite, boa noite, contra a marcha 628. Oi. Boa noite, boa noite, Janeiro 628, ILS. Já tá com médio 1 para o nível de voo 050, ajuste a chama entrou no 01020. Chegada com médio 1, altímetro 1020, a porta não está torcida. Está presente, voe direto ITAP. Presente, direto ITAP, pede o ITAP, está presente 2224, já pede a torcida. Sim, desça para o nível do voo 060, passarei 2224. Miami 224, controle Salvador. Podemos aos 363? Aguarde, nova coordenação. Por favor, obrigado. Janela 324, autorizado o Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, obrigado, né? 2 e 4. Janela 324, não pode dar descida. Nova coordenação. Salvador, mandei 24. Chamada 224, controle. Pode dar descida. Sim, aqui está um lado novo mesmo para Caju. Qual o mesmo será autorizado para a descida? Salvador, Passaredo 2224. Já autorizado direto Duna para o Passaredo 2224. Beleza, o projeto é fixado, número 2 na aproximação. Próximo vai ser o processo na... Vai seguir na aproximação, a gente está agora posicionando 2 horas, 1, 3 milhas, 1 nordeste. Passando em voo 1025, para o número de voo 050, RPS 318. 3224, no sentido prático, segue como número 2, voando direto em estado, na presente. Chamada 224, serviço radar encerrado, 60 milhas, nordeste de Salvador. Mantendo o volume 70, chama o controle Aracaju, 120, decimal 3. Chamada 064, está autorizado a final do procedimento ILS, com sua questão 060 para 216, altimetrônomo 020, recepção estabilizada. Autorizado ILS, X-ray 10, sucesso para 2000, ajuste 1020, reportamento de dados em 064. Passarei dos 224, está autorizado a descida para 3.10, altimetro 1.020. Autorizado a descida para 3.10, o ajuste 1.020, passarei dos 224. Voo 1334, controle Salvador, sem identificação de serviço, chegada da Bomed 1 para o nível de voo 050. Ajuste ao cinema 020. Qual é a chegada número 3 na aproximação?